em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. O seu olhar, o meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, o meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Nilton Vieira, em Goiânia. Olá, Diego Valadares, um abraço, parabéns pelo programa. Nós exibimos o seu programa aqui na Rádio Goiânia Web, em Goiânia, capital de todos os goianos. Muito obrigado, viu, nosso diretor Nilton Vieira, aí da Goiânia Web, e a todos nossos ouvintes, muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. Meu amigo R. Silva, de Santo Luzia do Paruá, deve ser Raimundo Silva, né? Muito obrigado. Olá, Diego Valadares, peço que você mande alô para todos os ouvintes da Rádio Tropical FM. É, com certeza, viu? O amigo Raimundo Silva, a todos da Tropical FM, a Isa Torres, muito obrigado, viu? E vamos mandar alô aqui para alguns, né? Meu amigo Zé Francisco e a sua família na quadra 26, o Edinho no centro, no centro do Chicão, né? A professora Fátima e Antônio na B5, o Reginaldo e sua família na B5, e manda um alô para todos os ouvintes do bairro Santa Luzia do Paruá, Monte Dourado, bairro novo, né? Paruá 3, Três Irmãos, Alto do Abel, Centro, bairro São Francisco, Bom Jesus, Vila Celeste, João Mano, bairro Sabiá, enfim, todos vocês amigos dessa linda cidade, recebam o nosso abraço, audiência total todos os dias às 7 horas da manhã pela Tropical FM. Um abraço a todos da equipe. Léo Magalhães canta, alô. Alô, alô. Falou, foi bom demais.

muito bem, linda canção do Lucas Luco, essa música realmente linda, letra romântica, muito bacana, né? E agora vou cantar um modão que também é grande sucesso da minha carreira. Diego Valadares canta, Me Dê Uma Chance. Só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Nosso caso de amor só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Maravilha, maravilha, cantei pra vocês, Me Dê Uma Chance. Minha querida Edileuza Miguel em Roda Velha, Bahia, ligada no nosso programa, muito obrigado. A Mônica Santos também em Roda Velha, muito obrigado, viu? A Michele Crochê em Campo Novo do Parecis, ouvinte da Rádio Liberdade FM, aí do Estadão do Mato Grosso, muito obrigado, viu? João Maria da Silva, Rádio Web CRW, exibindo o nosso programa, um abraço, viu? Em São José dos Pinhais, um abraço, muito obrigado, viu? É, meu amigo Cacá Lima, Rádio Rádio Pindorama FM, Santa Luzia do Paruá. Ô Cacá, um abraço, viu? Rádio Pindorama FM também é nossa parceira em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Um abraço, muito obrigado, viu? Ao Natan Locutor, ao Anthony Souza e todos da equipe. Valeu, Cacá Lima, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, também exibindo o nosso programa pela Rádio Pindorama FM. Duas parceiras, né? Rádio Tropical FM e Rádio Pindorama FM. Um abraço a todos. Vamos ficando por aqui. J. Neves canta, encerrando o programa. Ai, que saudade. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Eu queria saber por onde anda o meu amor que foi embora. A gente sente o coração partido e mesmo fingindo